Caixeiro 58, página 523. Quando saiu do alojamento provisório, Ayla levava uma pele de camurça dobrada, um saco de couro, no qual sobressaíam numerosos objetos, e a sua bolsa de medicamentos do clã. Já havia mais pessoas em volta da fogueira do acampamento, e Ayla saudou-as com a mão, mas não recorreu ao gesto habitual de despedida, o gesto de já volto, com a palma da mão para dentro, virada para si, empregue para indicar uma separação temporária e dar a entender que não tardaria a regressar. Levantara a mão, com a palma para fora, e movera-a ligeiramente de um lado para o outro. Martona franziu o sobrolho ao aperceber-se do sinal. Quando Ayla se encaminhou para Montante, pela margem do riacho, tomando o atalho para ir à caverna que descobrira há uns anos, questionou-se se devia seguir em frente com aquela cerimónia. Sim, defraudaria a Zlandoni e também os restantes Zlandonia que se preparavam para assistir. Mas aquilo era mais perigoso do que pensavam. Quando acedeu a celebrar a cerimónia no dia anterior, estava tão deprimida que pouco se importava se se perdia no vazio negro. Mas naquela manhã sentia-se melhor, sobretudo depois do banho e de John Ayla e Lobo, para além de Martona e de Proleva. Agora já não estava tão disposta a enfrentar o vazio negro e aterrador. Talvez devesse dizer a Zlandoni que mudara de ideias. Não pensara no perigo que a esperava, enquanto se ocupava dos preparativos preliminares, mas ficara aborrecida com a impossibilidade de levar a cabo todos os rituais. Esse era um aspecto muito importante nas cerimónias do clã, diferente das que os Zlandoni celebravam, mais tolerantes com os desvios e alterações. Até a letra do cântico à mãe apresentava ligeiras variações, o que era um dos temas de conversa preferidos entre os Zlandonia, e isso tratando-se da lenda dos anciãos mais importante de todas. Se essa lenda tivesse feito parte das cerimónias sagradas do clã, estes tê-la-iam memorizado e recitado exatamente da mesma maneira de cada vez. Ou pelo menos assim teria sido entre os clãs que mantinham contacto direto com uma certa regularidade. Até os clãs de regiões mais afastadas teriam uma versão muito parecida. Era por isso que ela podia comunicar-se com a linguagem sagrada dos gestos do clã, com os clãs dessas regiões, apesar de ficar um ano de viagem do clã que a criara. Havia pequenas diferenças, mas era incrivelmente semelhante. Como se dispunha a celebrar uma cerimónia, usando potentes raízes preparadas segundo o procedimento do clã, pensou que tudo devia realizar-se da maneira mais parecida possível com a tradição do clã. Acreditava que só assim podia aspirar a manter algum controlo. E começava a pensar que nem sequer isso ajudaria. Quando atravessava a zona do bosque, absorta nos seus pensamentos, por pouco não esbarrava em alguém que saía detrás de uma árvore. Ficou atónita ao ver-se praticamente nos braços de João Dalar. Ele ficou ainda mais surpreendido e não soube o que fazer. O seu primeiro impulso foi acabar o que o acaso iniciara e abraçá-la. Esse era o seu desejo desde há muito tempo. Mas ao ver a cara de assombro de Ayla, deu um salto para trás, interpretando a sua surpresa como repulsa, como asco a que lhe tocasse. A reação de Ayla, quando João Dalar se afastou, foi a de pensar que não queria estar perto dela, que nem sequer suportava a sua presença. Olharam um para o outro durante algum tempo. Não haviam estado assim tão perto desde que Ayla o surpreendera com Marona. E no fundo do seu coração, desejavam ambos prolongar aquele momento, encurtar a distância emocional que os separava. mas foram distraídos por uma criança que passou a correr pelo caminho onde se encontravam. Afastaram o olhar por um instante e já não conseguiram voltar a mirar-se. Desculpa, disse João Dalar, desejando estreitá-la nos seus braços, mas temendo que ela o recusasse. No seu profundo desconcerto, olhava em redor, desesperadamente, como um animal apanhado numa armadilha. Não faz mal, respondeu Ayla, baixando o olhar para ocultar as lágrimas que começavam a querer irromper nos seus olhos. Não queria que João Dalar visse o seu mal-estar ao descobrir que ele não suportava estar perto dela. Sem levantar a cabeça, apressou-se a retomar a marcha, antes que os olhos lacrimosos a delatassem. João Dalar teve de conter as lágrimas ao vê-la quase a correr, na sua pressa de se afastar dele. Ayla seguiu, pelo que parecia um início de caminho, até à nova caverna. Embora o mais provável fosse que todos os membros da família Zlandoni tivessem entrado naquela caverna ao menos uma vez, a verdade era que não se utilizava muito. Como era tão bonita e tão pouco comum, com as suas paredes de pedra quase branca, considerava-se um lugar muito espiritual, muito sagrado e até um pouco inviolável. Os de Landónia e os líderes das cavernas ainda procuravam os meios e as ocasiões mais adequadas para usar. Era tão nova que ainda não se haviam desenvolvido as tradições. Quando se aproximou da base da pequena colina que albergava a caverna, notou que a entrada já não estava obstruída pelo arbusto e pela árvore caída, cujas raízes, ao serem arrancadas, haviam deixado à vista, naquele dia, a abertura de acesso às câmaras subterrâneas. Também se tinham retirado as pedras e a terra em torno da entrada, pelo que agora parecia mais ampla. Embora não a entusiasmasse, a ideia de celebrar a cerimónia que estivera a preparar ansiava por ver de novo a caverna, ainda que já não sentisse o mesmo estado de alma mais otimista que quase levara a renunciar àquela perigosa cerimónia. A sua desdita era equiparável ao vazio negro que a esperava. Que importância tinha se acabasse por se perder ali? Não haveria de ser pior do que o mal-estar que a invadia. Esforçou-se por recuperar o controle de si própria, coisa que nesse dia tanto lhe custava. Tinha a sensação de estar à beira das lágrimas desde que acordara. Tirou da sacola de couro uma tigela de pedra pouco profunda e um fardo envolto em pele. Este continha uma bolsa impermeável, cheia de gordura, com uma tampa na extremidade, e a pele, atada, servia para que a gordura filtrada não manchasse nada. Encontrou o pacote com as mechas de líquen, deitou um pouco de gordura na tigela, acendeu a mecha durante uns segundos para empapar e, por fim, colocou-a na borda da candeia, em forma de tigela. Quando se preparava para acender uma pequena fogueira com a sua pedra de fogo, viu as outras duas de Landónia subirem pelo carreiro. Ayla recuperou a compostura. A sua aceitação na Zelandónia ainda era recente e desejava conservar o respeito dos outros. Cumprimentaram-se e falaram de trivialidades. Em seguida, uma delas segurou na candeia enquanto observava a Ayla acender a pequena fogueira no chão com a sua pedra de fogo. Enquanto segurava a candeia, apagou o fogo com terra e as três entraram na caverna. Depois de deixarem o calor da zona de entrada e já na escuridão do interior, a temperatura baixou consideravelmente até alcançar a de quase todas as cavernas, cerca de 12 graus. Não conversaram muito enquanto se deslocavam por entre as rochas que afloravam e a argila que escorregava, sem mais iluminação do que a candeia. Quando chegaram a uma câmara mais ampla, tinham já a vista tão habituada à escuridão que a luz de tantas candeias por pouco não as cegou. Já tinham chegado quase todos os Zelandónia e esperavam Ayla. Ah, aí estás tu, Zelandónia da Nona Caverna, disse a primeira. Fizeste todos os preparativos que consideravas necessários? Não exatamente, respondeu Ayla. Ainda tenho de mudar de roupa. Numa cerimónia do clã, teria de preparar a bebida sem roupa, apenas com o meu amuleto e uns desenhos pintados no meu corpo pelo Mogur. Mas dentro da caverna faz demasiado frio para ficar despida durante muito tempo. Além disso, os mogures que bebem o líquido vão vestidos. Por isso farei o mesmo. Creio que é importante seguir o máximo possível a cerimónia do clã. E, portanto, decidi envolver-me numa pele, ao estilo das mulheres do clã. Fiz um amuleto do clã para os meus símbolos do totem. E para demonstrar que sou uma curandeira, levarei a minha bolsa de medicamentos do clã, embora o que importe sejam os objetos no interior do amuleto. Graças a eles, os espíritos irão reconhecer-me como mulher do clã e também como curandeira. Observada com grande curiosidade por todos os Zelandónia, Ayla tirou a roupa e envolveu-se com a pele de camurça suave e flexível, fechando-a com um cordel comprido, de modo que a pele formasse bolsas e pregas onde guardar coisas. Pensou em todos os pormenores dos costumes do clã, começando pela própria preparação da bebida, para ela e não para os mogures. Ela não era mogur. Nenhuma mulher do clã podia sê-lo. E desconhecia os rituais prévios à cerimónia. Mas era uma Zelandoni. E esperava que isso tivesse algum valor quando chegasse ao mundo dos espíritos. Tirou um saquito da sua bolsa de medicamentos. A luz das numerosas candeias bastava para que pudesse apreciar-se a sua viva cor de ocre vermelho, a mais sagrada para o clã. Depois tirou uma tigela de madeira da bolsa de couro. Havia confeccionado aquela tigela já há algum tempo. Era ao estilo do clã, para mostrar a Martona, que com seu sentido de estética saberia valorizar a sua simplicidade e boa feitura. Ayla pensara em oferecer-lhe, mas agora alegrava-se de a ter conservado. Embora não fosse a tigela especial, usada apenas para essa função, por gerações e gerações de antepassados de Isa, ao menos era uma tigela de madeira lavrada, com a mesma meticulosidade com que a faria o clã. Vou precisar de um pouco de água, disse Ayla, enquanto desatava os nós da bolsinha vermelha. Despejou o conteúdo de raízes para a mão. Posso vê-las? Perguntou a Zelandoni. Ayla estendeu a mão, mas não tinham nada de especial. Eram apenas raízes secas. Não sei bem quantas pôr, comentou. E pegou em dois pedaços pequenos, confiando que essa fosse a quantidade adequada. Só fiz isto duas vezes e não tenho as recordações de Isa. Uns quantos dos Zelandónia ali presentes tinham-na já ouvido falar das recordações do clã, mas na sua maioria ignoravam ao que se referia. Ayla tentara explicá-lo. A Zelandónia era a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra. Mas como ela mesma também não sabia exatamente o que era, não podia explaná-lo a ninguém. Deitaram água na sua tigela de madeira e Ayla bebeu um pouco para umedecer a boca. Recordava-se de como as raízes eram secas e difíceis de mastigar. Estou pronta, anunciou. E levou as raízes à boca e começou a mastigá-las. Levou algum tempo a amaciá-las, o suficiente para conseguir mordê-las. E, embora procurasse não engolir a saliva, não foi fácil. E pensou que, já que ia bebê-lo ela, talvez isso não fizesse grande diferença. Mastigou e mastigou e mastigou. Dava a impressão de que não terminaria nunca. Mas, finalmente, lá ficou com uma pasta úmida na boca que cuspiu para a tigela. Mexeu-a com o dedo, e observou como o líquido ganhava uma cor branca e leitosa. Zlandoni olhava por cima do ombro de Ayla. Isso deve ficar assim? Parecia querer identificar o odor. Sim, respondeu Ayla. Notava o sabor primigênio na boca. Quer cheirá-lo? Cheira antigo, replicou a mulher. Como um bosque denso, fresco e úmido, cheio de musgo e fungos. Posso provar? Ayla por pouco não recusou. Aquilo era tão sagrado para o clã que Isa nem sequer pudera preparar um pouco para lhe mostrar como se fazia. E por um momento Ayla horrorizou-se com o pedido da Zlandoni. Mas logo em seguida compreendeu que aquela experiência era em si tão diferente de qualquer coisa que o clã pudesse fazer, que com toda a certeza era indiferente que a Zlandoni bebesse um pouco. Ayla aproximou-lhe a tigela dos lábios e, vendo que bebia mais do que um sorvo, retirou-lha para que não se excedesse. Depois encostou-a à sua própria boca e bebeu o líquido rapidamente, certificando-se de que não sobrava nada para mais ninguém provar. Não queria cometer o mesmo descuido. Isa insistira que não devia sobrar nada, mas preparara uma quantidade excessiva. E o Mogur, depois de o provar uma primeira vez, dissera que estava demasiado forte. Controlou, assim, a quantidade que cada homem bebia e deixou um pouco no fundo da tigela. Ayla encontrou o líquido, depois de ter ingerido já uma quantidade desmedida, enquanto mastigava a raiz, e de se ter excedido para cúmulo com a bebida das mulheres. Encontrava-se em tal estado de confusão que bebeu o resto para que não sobrasse nada. Desta vez, iria assegurar-se de que mais ninguém sentiria a tentação de provar o líquido. Quando devemos começar a cantar? Indagou a primeira. Ayla quase esquecera desse pormenor. Provavelmente já deviam ter começado, respondeu, com a voz já um pouco pastosa. Aquela que era a primeira começava já a notar os efeitos da bebida e esforçava-se por manter o controlo, enquanto indicava com um gesto aos de Landónia que iniciassem o canto. É sem dúvida uma raiz potente, cogitou, e só bebi um trago. Como se sentirá Ayla depois de ter bebido a tigela toda? Ayla recordava bem esse sabor antigo e invocou nela sentimentos que nunca esqueceria, recordações e associações das outras vezes que provara a bebida e de tempos passados. Notou a frescura e a umidade de um denso bosque, como se estivesse nele, rodeada de árvores tão grandes que era difícil circundá-las e passar por entre elas, enquanto subia pela inclinada encosta de uma montanha, seguida por um cavalo. Líquen, de cor verde acinzentada, e uma película de umidade pendiam das árvores, e o musgo cobria o sol e as rochas, e os troncos das árvores mortas, tombadas do chão, formando um tapete infinito de tons que oscilavam entre o verde brilhante e puro, o intenso verde pinho, um cálido verde acastanhado e todos os matizes intermédios. Ayla percebeu-se do odor dos fungos, cogumelos de todas as cores e tamanhos, frágeis asas brancas que brotavam de árvores caídas, grossas plataformas linhosas, coladas a cepos velhos, com grandes chapéus castanhos, densos e esponjosos, e pequenos talos, finos e delicados. Havia cogumelos cor de mel, agrupados, outros eram esféricos e compactos. Outros ainda exibiam uma brilhante cor vermelha com bolas brancas, ou chapéus altos e lisos que ressumavam uma substância negra, ou perfeitos chapéus mortais de um branco fantasmagórico. E outros mais. Conhecia-os a todos, provara-os a todos, via-os a todos. Encontrava-se no grande delta de um rio enorme, arrastada por uma corrente de águas castanhas e ludosas, atravessar densos e altos matagais de juncos e ilhas flutuantes com árvores e lobos que as trepavam, girando e girando num pequeno barco em forma de tigela revestido de couro, elevando-se e flutuando numa almofada de ar. Não se deu conta de que lhe faltavam as forças e que os joelhos começavam a ceder e caiu ao chão. Levantaram-na vários de Zelandónia e levaram-no para uma zona de descanso que a Zelandónia instalara na caverna, de propósito para a Ayla. A primeira quase desejou ter preparado um para si também, quando estendeu o braço para o seu sólido tamborete de vime coberto com uma almofada. Tentava manter-se lúcida, observar Ayla, e uma pontada de preocupação começou a tomar forma no fundo da sua mente. Ayla sentia-se serena, tranquila, enquanto se fundia numa suave bruma que a atraía para o seu interior e finalmente a rodeava por completo. A bruma tornou-se mais densa, até se converter numa névoa que a impediu de ver. E de imediato adquiriu a forma de uma nuvem úmida e espessa. Sentiu que a absorvia. Parecia estar a afogar-se, tinha dificuldade em respirar, esbracejava, até que nesse instante notou que começava a mover-se. Movia-se cada vez mais rápido. Apanhada na sua nuvem asfixiante, avançava a tal velocidade que deixou de conseguir respirar e ficou sem ar. A nuvem envolveu-a, espremeu-a, pressionando por todos os lados, contraindo-se, expandindo-se e contraindo-se outra vez, como um ser vivo. Obrigou-a a mover-se ainda mais depressa, até que se precipitou num vazio negro e profundo, um espaço tão escuro como o interior de uma caverna, sem nenhum sentido, aterrador. A experiência seria menos assustadora se tivesse adormecido, se tivesse perdido os sentidos, como acreditavam aqueles que a observavam. Mas não era assim. Não conseguia mexer-se. Na realidade, não desejava mover-se. Mas quando concentrava a sua vontade em mover algo, ainda que fosse apenas um dedo, era incapaz. Nem sequer sentia o dedo, nem parte alguma do seu corpo. Não podia abrir os olhos, nem virar a cabeça. Carecia de volição, de vontade, mas ouvia. A um determinado nível, estava consciente. Ouvia o cantarolar dos Zelandónia como um som longínquo e às vezes muito nítido. Escutava um ligeiro murmúrio de vozes procedentes de um canto, embora não distinguisse as palavras. Escutava até os batimentos do próprio coração. Cada donier escolheu um som, procurando um tom e um timbre que pudessem manter comodamente de maneira prolongada. Quando desejavam manter um cântico contínuo, vários donias começavam a emitir o seu tom. A combinação podia não ser muito harmoniosa, mas isso não era importante. Antes que o primeiro Zelandoni ficasse sem folgo, acrescentava-se outro, e depois outro e outro, a intervalos regulares. O resultado era uma fuga monótona de tons entrelaçados, que podiam prolongar-se indefinidamente se houvesse pessoas suficientes para permitir descansar os que necessitavam de parar de vez em quando. Para Ayla era um som reconfortante que estava ali, mas tendia a esfumar-se num segundo plano, enquanto a sua mente observava cenas que só ela podia ver atrás das pálpebras fechadas, visões dotadas da incoerência lúcida dos sonhos vívidos. Era como se sonhasse acordada. Ao princípio, caiu no espaço negro, cada vez a maior velocidade. Sabia-o, apesar de o vazio permanecer inalterável. Sentia-se aterrorizada e sozinha, tremendamente sozinha. Não existiam os sentidos, nem o paladar, nem a audição, nem o olfato, nem a vista, nem o tato. E era como se nunca tivesse existido e nunca fossem existir. Ali estava apenas a sua mente consciente gritando. Passou uma eternidade. Depois, de muito longe e apenas perceptível, viu um resplendor ténue. Estendeu a mão para ele. Tentou alcançá-lo. Qualquer coisa, o que fosse, era melhor do que nada. Com esforço, a sua velocidade aumentou e a luz expandiu-se, até se converter numa mancha amorfa, apenas visível. E por um instante perguntou-se se a sua mente poderia exercer algum outro efeito no estado em que se encontrava. A vaga luz tornou-se mais densa, até formar uma nuvem, e encheu-se de cores, cores que lhe eram estranhas, com nomes desconhecidos. Afundou-se na nuvem, caindo através dela, cada vez mais depressa, e depois saiu pela parte de baixo. Uma paisagem estranhamente familiar, constituída por formas geométricas, repetitivas, surgiu por baixo dela. Quadrados e ângulos agudos, brilhantes, resplandecentes, plenos de luz, que se repetiam, que se elevavam. No seu mundo natural conhecido, não existiam formas tão retas e definidas. Ali, naquele peculiar e extenso lugar, onde ao longe corriam animais estranhos, havia umas fitas brancas que pareciam ondear junto ao solo. Ao aproximar-se, viu gente, uma multidão que oscilava e se agitava e apontavam-na com o dedo. Tu, tu, tu, diziam, quase numa cantoria. Viu uma figura de pé, sozinha. Era um homem de espíritos mistos. Já mais perto, pareceu-lhe que lhe fazia lembrar alguém, mas não o reconhecia. Ao princípio, pensou que era Ecosar, mas depois recordou-lhe Bruqueval. E as pessoas diziam, tu, tu, és a causadora, tu trouxeste conhecimento, foste tu. Não, gritou a sua mente, foi a mãe, foi ela quem me deu conhecimento. Onde está a mãe? A mãe foi-se embora. Ficou apenas o filho, responderam as pessoas. Tu és a causadora, foste tu. Ayla mirou o homem. E de imediato supôs quem fosse, embora o rosto estivesse entre as sombras e não conseguisse vê-lo bem. Não pude evitá-lo. Amaldiçoaram-me. Tive de abandonar o meu filho. Brode obrigou-me a ir embora, disse aos gritos, a sua voz insonora. A mãe foi-se embora. Ficou apenas o filho. No mais profundo da sua mente, Ayla franziu o sobrolho. O que significava aquilo? Depois, o mundo por baixo dela adquiriu outra dimensão, mas continuava ameaçador e ultratérreo. A multidão tinha desaparecido e o mesmo acontecera às estranhas formas geométricas. Agora era uma pradaria vazia, deserta, açoitada pelo vento. Apareceram dois homens, dois irmãos, que ninguém diria que eram irmãos. Um era alto e loiro, como João Dalar. O outro, o mais velho, supôs Ayla era Durque, embora o seu rosto permanecesse entre as sombras. Os dois irmãos dirigiram-se um para o outro, avançando de direções opostas. E ela sentiu-se assaltada por uma enorme angústia, como se estivesse prestes a acontecer qualquer coisa de grave. Algo que devia evitar. Com terror repentino, pensou que um dos seus filhos ia matar o outro. Levantando o braço, continuaram a aproximar-se. Com um enorme esforço, Ayla estendeu as mãos na direção deles. Em seguida apareceu Mamute e segurou-a. Não é o que pensas, disse. É um símbolo, uma mensagem. Observa e espera. Um terceiro homem apareceu na estepe, açoitada pelo vento. Era Brode, que a olhava com ódio. Os primeiros dois homens juntaram-se e voltaram-se para Brode. Maldito seja, maldito seja, maldito seja, que a morte recaia sobre ele, instou Durque na sua linguagem gestual. Mas é teu pai, Durque, pensou Ayla com muda apreensão. Não deverias ser tu a amaldiçoá-lo. Já foi amaldiçoado, lembrou o outro filho. Amaldiçoaste-o tu. Tu que ficaste com a pedra negra. Todos foram amaldiçoados. Não, não, vociferou Ayla. Eu devolvo-a. Ainda posso devolvê-la. Não podes fazer nada, Ayla. É o teu destino, interveio Mamute. Quando Ayla se voltou para Mamute, Kreb encontrava-se ao seu lado. Deste-nos, Durk, disse o velho Mogur, através de sinais. Esse também foi o teu destino. Durk pertence aos outros, mas também é do clã. O clã está condenado, deixará de existir. Apenas irão sobreviver aqueles que são como tu e os que são como Durk, os filhos dos espíritos mistos. Não muitos, quiçá, mas suficientes. Não será o mesmo. Ele acabará por ser como os outros. Durk é filho do clã. Ayla é o único filho do clã. Ayla ouviu uma mulher a chorar e quando se virou para lá, a cena voltara a mudar. Estava tudo às escuras e encontravam-se nas profundezas de uma caverna. Em seguida acenderam umas candeias e viu uma mulher que segurava um homem nos braços. O homem era o seu filho, o alto e loiro. E quando a mulher levantou a cabeça, Ayla, para sua grande surpresa, viu-se a si própria, mas não claramente. Parecia a sua imagem refletida. Um homem aproximou-se e observou-os. Ela olhou e reparou que era Jondalar. Onde está o meu filho? Perguntou ele. Onde está o meu filho? Dei-o à mãe, respondeu o reflexo de Ayla. A grande mãe terra pediu-mo. É poderosa. Tirou-mo. Depois Ayla ouviu a multidão e viu de novo aquelas estranhas formas geométricas. A grande mãe terra está debilitada, cantarolaram as vozes. Os seus filhos não querem saber. Quando deixarem de a honrar, será aniquilada. Não, gemeu o reflexo de Ayla. Se não o honramos, quem irá alimentar-nos? Quem cuidará de nós? Quem irá proteger-nos? A mãe foi-se embora. Ficou apenas o filho. Os filhos da grande mãe já não são seus filhos. Deixaram a mãe para trás. Possuem o conhecimento. Alcançaram a maioridade. Como ela sabia que aconteceria? A mulher continuou a chorar. Mas já não era ela. Era a mãe que chorava porque os seus filhos se tinham ido embora. Ayla sentiu que estava a ser puxada para fora da caverna. Também ela soluçava. As vozes apagaram-se, como se cantarolassem de muito longe. Começou a mover-se de novo. Voava por cima de uma ampla pradaria salpicada com extensas manadas. Um grupo de oroques desatou a correr e uns cavalos galoparam para os acompanhar. Corriam bisontes e cervos. Ayla aproximou-se e começou a distinguir os animais em separado, os que vira quando recebera o chamamento da grande mãe e os disfarces que vestiam na cerimónia ao apresentar o novo dom da mãe para os seus filhos, quando recitou a última estrofe do cântico à mãe. Dois bisontes machos que corriam a toda a velocidade, dois grandes auroques que avançavam um para o outro, uma enorme fêmea que quase voava e outra que dava à luz, um cavalo no fim da passagem que terminava no precipício, muitos cavalos, a maioria castanhos, vermelhos e negros, e o Ini, com o pelo manchado no lombo e o focinho e dois cornos semelhantes a chifres.